Charlie, do you have a point? Seu Salvador. Muito boa noite, do 1-1-0-0 de Colônia Vistos. Quanto você está pensando de velho, Miguel? o capaz para o capaz. Pouca, não, acabou o canelo 230, para 3 e 4.